130 Flyer Chicago, go 109 Westland. 190.3, daqui a Sonic. Autorizado, Shantar, azul 490. Segundo 970, acione de educação. Eu só vi a chegada para mais de 1 para 2010, Tenerama 021. Boa noite, acione da educação, desta via chegada por médio 1 para o nível 050, QNH 1021. Passo azul 490, eu vi 74, autonomia 2 ao terno, Matheus. Gente, azul 490, saque da direita, chame pontos para a regulagem, ponto espera. Ele está

1970 autorizado final e ILS X-ray pista 10 reporte estabilizado no localizador. Reportará o 1970. Boa noite, Azul 4980, contato radar, sua via saiu da PUCA para o nível 350. 350 na PUCA, Azul 4980. Possibilidade de jama? Afirmo, vem jama, Azul 4980. Jama, tenta presente, 4980. Obrigado. Quer dizer que queira acreditar com informações, eu vou no 970. Eu disse Suma 78, dessa via chegada para 2010, General na 021. Ajuste na 021 para 2000, prossegue via chegada, 021. 135, Sil, 5, Sanidade, Sil, 5, Sil. 5, Sil, 5, Quatro chama o centro Recife, 1 2 5 ao Perme, 1 2 5 4 5. É 6 8 5 2 5 4 5. Obrigado, boa noite. Boa noite, um bom voo. Obrigado. Estabilizado o voo 970. 1970, chama a turma de Salvador em 1 8 9 5. 18 900, boa. Boa. 6178, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, 3178. 3305, descendo vai de 2006, acima terceiro, 1021. Vai de 2001, 3305. Afirmativo, autorizado, vai direto e tá fechando em 2 2 4. 731-78, chama a torre, Salvador em 198.95. 8-9-7, Salvador, tá 3178. 3178, aguarde autorização de pouso. Ajuste 1021. Ajustado 1021, guarda a cabeça. 3178. Five, you clear ILS X-ray final, runway 10, report establishment on the localized. Roger, establishment ILS X-ray, 10.3305. A 06, corrigindo, chame, mantenha a frequência da torre. Autorizado no 0.150 graus, 1.4 nós. Linha de pouso 3178. A informação, ajuste agora no 0.22. 0.22, ok. Contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, 10.3305. Os três acionem a identificação, desta vez chegada a Ponce para 4.003, KNH 1021. Defender. Roger, time 3306, end my landing clearance, altimeter 1022. Olhão, stand by for landing 1022, time 3305. 3178, no solo 08, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portal 07. Juliette Alfa, Juliette para 07-231-78. Salma 021. Salvador, boa noite, Azul 2777. Sam 3305, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 15 knots. Clear to land 10, Sam 3305. Confirma a aeronave da Azul que chamou? Azul 2743, pelo Brasil. Eu já tenho o plano aqui autorizado, que eu copio. Tá, ok, cinta Whisky 374, vai com pronto 4. Eu estou autorizado Porto Seguro, nível 160, via Whisky 33 até Raíra e após direto Porto Seguro. Decola da pista 10, saída Coral 1 Bravo. O controle 120 decimal 8, transponder 0220. Pronto, eu vou ver o 774, autorizado para Porto Seguro. E é o Whisky 33, direto na ilha, após, direto para o seguro. Decolota 10, é decorar 1 Bravo, transponder 0220 e controle 120, missão 8, Azul 2774. Correto, resposta para o pushback e acionamento 2774. Vai reportar quando pronto, Azul 2774. 4959, boa noite, com o Whisky 140 e Léus. Ano 40, e o Whisky 33 até Coral, após ser conforme o plano, a decolagem é da 10, saída Coral 1 Bravo, controle 120 e o transponder 0221. Leos 140, decolada 10, sai Coral 1 Bravo, Whisky 33, volta com frango, aciona 0221, chama 208, 4959, boa. Correto, reforço para o puxa acionamento. 59. Tan 3305, on the ground at 11. Clear taxi via Alpha, Juliet, gate number 5. Clear taxi Alpha, Juliet, number 5, taxi, gate 45. Autorizado Guarulhos, 320, é o nível. Via pelo Lúmio 0, até Taubaté. Decola da pista 10, saída San Juano, transição ótima. Controle 120, decimal 8. O transponder 5203. Ok, você já veio chegada para corrija. Após estado desse para 2010, cancelada a restrição de velocidade. O Xenema é 212. 2010, cancelada a restrição de velocidade. TAP 6212. 212, o Kennedy agora 1021. 0216212. Chama 224, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 1-9-5-14, chame 624, boa noite. Boa noite, corrigindo, 118, decimal 95, chame a 224. Pode ser 1-9-5, obrigado. Reduza para 2209. Redução 2209, boa noite, 723. Boa, autorizado o pouso, 0-0. O vento 1-70 graus, 1-12 nós. E disposição 1-0, 6-2-4. Europa 08-4, ali o lado de copy. Go ahead, Europa 08-4. Ok, Europa 08-4 is cleared to Madrid. Flight level, initial flight level 350 via Alter Zulu 1012 November Tango Lima after in accordance flight plan route. Departure from runway 10 left turn after takeoff. Puka departure, then VIPA transition. Forward departure frequency 120.8 and the score code 5211. Please, Europa 084 to destination Madrid. After the departure left and Puka Zipa transition, clear initially 350 and Upper Zulu 10 Natal, flight plan route, quark 5211 and frequency 120.8 Europa 084. Feedback is correct, Europa 084 report for pushback and startup. I call it back for push and start, Europa 084. Reporte estabilizando o localizador. Cargo 9973, aguarde um estado de cópia. Aguardo, vou estar no 9973. Sete, dois, três, retoração para 5, fechamento, curva esquerda, curva 230, limite ao localizador, vista para 320. Para 3, seu pé de esquerda sobre vetores na prova 230, limite ao localizador, gol 1723. Confirmando, é direita, prova 230, gol 1723. Chanel é 224, no solo 20, táxi de Alfa, é forte antes da Juliette. Cargo 9973, qualquer. Próxima conta é o Code Cargo 9973. Autorizado Confins 360, nível. via Santo Zulu 17 até Nítido, Santo Zulu 21 até Otivuk. A decolagem está 1-0, saída Arvo 1 até Zelefa, controlando 2-0 decimal 8, o transponder 5212. Autorizado com fim, nível 360, primeira aerovia Opzulu 17, Mitbu Opzulu 21, Opivuk, decolada 10, saída Erbo, Arbo, Uno Elefa, controle 120 decimal 80, transponder 5212, Code Carlos 9973. Correto, cotejamento, Code Carlos 9973, reporte para o push e acionamento. Vai reportar para o push acionamento, Code Carlos 9973. Push acionamento, reporta para o push acionamento, para o push acionamento, estando o bicho. Espera agora, 1723. 130 para o localizador, 10-2 ao pé, do 1723. Um minuto para iniciar o pushback. Azul 4959, aguarde um minuto para iniciar o pushback. Ok, aguardando, 4959. Salvador, boa noite, Oxman 62, 12, estabilizado, Oxman 10. Gente, Oxman 62, 12, autorizado o pouso na 10, o vento é 170 graus, 159. Autorizado pouso, 6202. Juliette, 6224. 6224, táxi via Juliette, portão 4. Autorizado o pushback acionamento, chame ele, táxi. Azul 4959, autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Lira o puxa acionamento, chame pro táxi, 4959. Chama para o instalador em 118, decimal 95. 1895, 723, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, é o 1723, estabilizado ILS. 1723, boa. Aguarde autorização de pouso. O ajuste agora no 021. 021, aguardando, 1723. Oi, Salvador, é o azul 2774, 43, puxa o acionamento. Azul 2774, é o número 2 no setor, tem uma aeronave da companhia que está iniciando na posição 3, aguarde a autorização. É que não se escuta, azul 2774. Aos 25, táxi autorizado via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 6212. Salvador, Coach Cargo 9973, parte de carga, pushback acionamento. Sente, Coach Cargo 9973, aguarde para o push acionamento. A sua escuta. 1723, todo autorizado, na 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5-9. Livre pouso, bom, 7-2-3. Cargo 9973, qual a posição que você encontra no pátio? É, 6 Lima, pátio de carro. Ok, 612 Lima. Aguarde autorização, o seu é o número 3 do setor para iniciar. Previsão aí mais uns 5 minutinhos. Sim. Fala o pátio 4959, 57 a bordo operando Salvador 2:50. Azul 4959, táxi autorizado via pátio 3 e mantenha a posição antes de ingressar no pátio 1. Ok, em frente, pátio vai aguardar, mantendo a posição antes de ingressar no 1, 4959. Passiva, né? Antes do SLS, Oxané 6212. Ok, Oxané 6212. Autorizado o táxi via Juliette para o gate 3. Fique atento ao táxi do Embraer da Lua. Acabou o táxi do Embraer da Azul e posição 3, com 6212. Para o táxi Azul 5001, está com 1-1-3 de PLB. Com 4 horas e 35 de autonomia, ao Fernando Galeão. Azul 5001, táxi via Índia, aposta com a espera para decolagem. Índia, aposta com a espera para decolagem, Azul 5001. Azul 2774, pode iniciar o pushback? Afirmativo, Azul 2774, autorizado, aposta. Azul 4959, táxi autorizado via pátio principal, Índia, reposte no ponto de espera da decolagem. Ok, pátio 1, Índia, vai reportar pronto para decolagem, 4959. 1723, no solo aos 29, táxi via Alfa e reporte antes daquilo. Alfa, passa a intercept, por favor, 1723. Sobre Azul 5001, não posso parar da 10 pronto. Azul 5001, livre da colagem, 10, entra 1-7-0 graus, 1-5-9. Vai falar junto do zero, Azul 5001. Espera da 10 pronto, 4959. Azul 4959, após o Embraer da companhia, alinhar e manter o 10, pelo zero. Olha o lado de Embraer, alinha e manter o 10, 4959. 1-7-2-3. É, autorizado o táxi via Kill, Alpha Kill, para a posição 01, Romeu, do pátio 3. Fique atento a um ATR da Azul, que acertou o pushback nesse pátio, porém deixou a posição 01 livre do seu tapiar. Ambiente, vai ingressar aqui, não vai observar o ATR. Do 723. Cruzeiro 8-4, Cruzeiro for pushback, antes de parar, suporte for taxi. Nós devemos informar o controle de Leandro, também pensamos contato com o senhor, eu já estava ingressando na terminal, já estava 2-0 mil, então também não conseguimos contato com o senhor. Pela informação que eu mando, é temporal naquela região do, da terminal de Delta. Desgraçado, Mike Acosta. Colado aos 3 anos, chame o controle, 120, decimal 8. Controle 208, azul 5001, agora. Controle da noite, azul 5001, decolou passando 1300 pés na salvo 1. Boa noite, azul 5001, contato radar, suba via saída salvo 1. Sobre manter o nível 100, azul 5001. Restrita o nível 100, azul 5001, via São 1. Azul 5001, caso falha de comunicações, apoie posição 5, autorizado a continuar a subida. Sete, caso de falha, posso salvo, vou continuar a subida, azul 5001. 0 mais. Livre para 010, 4 mais, se troca, boa. Cargo 9973, autorizado o pushback e acionamento no pátio 3, após o ATR da Azul, que já está cruzando a posição meia dúzia, entrada da meia dúzia, está autorizado e Xantex. Após a passagem da aeronave Azul, autorizado o pushback e acionamento, reporta para o táxi, coach cargo 9973. Graças à informação de hotel Papá, o Michael Costa também fez a mesma reclamação, já informamos ao controle real. Azul 5001, subi manter nível 100, devido ao tráfego. O tráfego agora está 11 horas 20 milhas rumo nordeste, mantém nível 1110, o tipo Caravan. Vem escutar pelo tipo azul 5001, vai restrita 100. Então, Michael Koski forma o tráfego 11 horas 18 milhas rumo sudoeste, cruza 6000 pés para o nível 100 restrito, tipo Embraer 190. Suba via saída coral 1 Bravo para nível 100 inicialmente. Inicialmente 100 coral 1 Bravo, 4 9 5 9.